O título da mensagem que eu preparei fala assim, olha. O Santuário de Daniel 8:14. Então abre a Bíblia lá em Daniel capítulo 8 e deixe-me contextualizar vocês. É um tema profético que é difícil da gente ver na igreja, porque realmente não é um tema fácil, mas é um tema que a gente consegue entender e que tem implicações profundas. A maioria, talvez, dos pregadores não vai se deter em pregar um tema desse tipo, porque realmente ele é difícil e as pessoas são adventistas sem esse tipo de pregação. Mas uma coisa é certa, esse é um dos principais textos da Bíblia para a nossa fé. Talvez ele seja o tema central da fé adventista, Daniel capítulo 8, versos 9 até o verso 14. Então vamos dar uma lidinha aqui. A tradução de João Ferreira de Almeida diz assim, olha. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército do céu e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou a verdade por terra e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. As mensagens que eu preguei sobre esse texto estão baseadas no estudo do Dr. Gerhard Hassel, um alemão, e eu trabalhei extensamente, então, o verso 9 e 10, o verso 11 e 12, e agora nós vamos trabalhar o verso 13 e 14. Porém, é bom que a gente contextualize algumas coisas no seguinte sentido. Bom, já falei, esse é um tema central dentro da fé adventista. Esse texto é importantíssimo e nós precisamos ter uma visão um pouco geral de algumas coisas para a gente poder entender essa profecia. Então todos esses chifres e etc. são muito importantes e em resumo a gente pode dizer o seguinte. Versos 9 e 10 tratam do surgimento do Império Pagão Romano. Os versos 11 e 12 trazem a fase papal desse império, onde o imperador romano, agora ele sai de cena porque ele perde o poder para os bárbaros invadem Roma e etc. Mas o bispo de Roma, que é o Papa, ele agora agrega muitos dos títulos que os imperadores romanos tinham e o poder, essa coisa do Papa ser autoridade máxima, infalível e etc. Tudo isso vem dessa prerrogativa do imperador romano, que agora o bispo de Roma ele se apropria. E é por isso que ele agora faz guerra contra o céu, ele se eleva até o príncipe do exército, ele tira do príncipe do exército todo o serviço do santuário, então indica assim, o que Jesus faz no céu por nós? Ele intercede por nós, certo? Então como é que o imperador de Roma, agora travestido de um papa, como é que ele tenta tirar isso de Jesus? Agora ele oferece ao povo um outro sistema de mediação. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. E agora o Papa aponta para a figura de Maria, de José, de João, sei lá de mais o quem, para que as pessoas busquem agora não mais a Deus através de Cristo, mas busquem a Deus, entre aspas, através de Maria, através dos santos e etc. Então vocês percebem que a gente está tratando de um tema que não é fácil, que realmente dá trabalho, porque envolve coisas que a gente não gostaria que fossem verdades. Nós não gostaríamos que tivesse nenhuma igreja falando mentira em nome de dinheiro, de poder político, etc. e tal. Mas nós sabemos que a Bíblia já predizia que isso ia acontecer. O homem da iniquidade sentado no trono de Deus, como se fosse Deus. E é por isso que o texto traz uma dinâmica interessante. Então ele fala que dos chifres surgiu um outro e cresceu para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. E cresceu até o príncipe do exército. Então agora você percebe que ele sai de um movimento horizontal para uma direção vertical. E quando chega no ápice dessa luta, que lançou a verdade por terra e prosperou, aí a visão dá uma pausa. Ele ouve dois anjos conversando e um diz para o outro assim, até quando vai durar isso? Aí o outro responde, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Antes da gente entrar no texto em si, é importante ter algumas pressuposições em mente para a gente entender. A primeira delas, foi Deus que estabeleceu o santuário no meio do povo. Lembra quando Deus tira o povo do Egito, ele manda construir lá um tabernáculo, tem o lugar santo, o lugar santíssimo, para o povo oferecer sacrifício, incenso, e todo aquele sistema que Deus fez, que representava o quê? O perdão dos pecados. Era a expiação, é quando o animal inocente vai derramar o sangue pelo ser humano pecador. Claro que o sangue do animal não tem poder de nos livrar dos nossos pecados. Tudo aquilo era um grande símbolo do que Jesus Cristo iria fazer, como o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele que derrama o sangue dele para perdoar os nossos pecados, e é assim que ele adquire o direito de poder interceder por nós na presença de Deus. Porque nós, como pecadores, não merecemos nada de Deus. E Jesus Cristo se interpõe dentro dessa situação do pecado, do diabo, de tudo isso que machucou a gente, realiza a redenção na cruz, vence a morte, volta para o céu e no santuário celestial intercede por nós. Então é o seguinte, um ataque contra o santuário é um ataque contra a salvação. Vocês perceberem o quanto isso é complicado. Vamos pensar no seguinte, se a nossa salvação dependesse de nós termos um santuário e matarmos um cordeiro ali, se algum governo pagão viesse destruir esse santuário, o que ele estaria destruindo? O nosso acesso ao perdão. Você percebe por que o texto de Daniel é tão forte, é tão pesado? Porque o ataque que esse poder anticristão faz é um ataque para impedir a salvação das pessoas. E aí você sabe que quando mexe com a salvação, está mexendo com coisa grande, com coisa importante, está mexendo com Deus. Portanto, onde não tem santuário, não tem expiação. Onde não tem expiação, não tem perdão. E onde não tem perdão, não existe salvação. Então a gente tem que entender que o chifre pequeno, representado pelo poder do Papa, que em nome de Deus se coloca contra Deus, ele ataca o fundamento do santuário. É isso que o texto que nós lemos nos disse. E deitou o fundamento do santuário por terra, e deitou a verdade por terra, e o que fez? Prosperou. Agora, essa profecia como um todo, ela fala de um ataque contra o povo de Deus, contra a verdade e contra o próprio Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, né, que o que você fez para um pequenino, fez a Jesus. Então quem ataca um pequenino, ataca a Jesus. É por isso que a Bíblia diz também, quem ataca vocês... é como se ferisse a pupila dos olhos de Deus. Seja em qualquer área que for. Mexeu com o povo de Deus, mexeu com Deus. Agora, vocês devem saber também que traduzir a Bíblia não é fácil. E o Dr. Gerhard Hassel, ele nos proveu uma tradução um pouquinho diferente da tradução de João Ferreira de Almeida. Então eu vou ler para você a tradução dele dos versos 13 e do verso 14. Ele diz assim, então ouvi um santo falando. E outro santo disse ao indivíduo que estava falando, até quando será a visão que inclui o serviço contínuo e a transgressão que causa horror para fazer com que o santuário e o exército sejam pisados? E ele me disse até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O Dr. Gerhard Hassel diz que esse texto ele é complicado gramaticalmente. Então a gente tem que ter bastante cuidado na hora de interpretar, porque ele não é um texto comum, tratando, obviamente, do texto hebraico, né? Então ele diz assim, que esse não é um texto muito simples. Então vamos analisar algumas características desse texto, para ver se a gente consegue entender, então, o que é esse santuário, onde é que ele está e o que isso implica na nossa vida, né? Primeira coisa é que vocês percebem que João Ferreira de Almeida ele fala do sacrifício contínuo e o Dr. Gerhard Hassel fala do serviço contínuo. Então, quando João Ferreira de Almeida usa a palavra sacrifício, é importante que vocês saibam que essa palavra não está no texto bíblico. A palavra lá no texto é tamid, que significa contínuo. Então as pessoas, elas provêm um outro termo para fazer sentido. E tirou o contínuo. Então João Ferreira de Almeida diz, e tirou o sacrifício contínuo, e o Gerhard Hassel tirou o serviço contínuo. O livro de Hebreus diz que Jesus ofereceu a si mesmo uma vez... por todas. Então Jesus ele não fica sendo sacrificado continuamente. É um sacrifício cujos resultados se estendem por toda a eternidade. Então, por exemplo, Jesus morreu há 2000 anos atrás, mas esse sacrifício tem poder de perdoar os nossos pecados hoje. Não é que Jesus continua sendo sacrificado por nós, como diz, por exemplo, a teologia da missa, né? A missa é aquilo, quando o padre ora em cima daquela bolachinha, aquela bolachinha vira o corpo de Jesus, o sangue de Jesus, e você, ao comer aquele corpo de Jesus, em tese, estaria repetindo o sacrifício de Cristo em seu favor. Isso é uma mentira, isso é uma abominação. Jesus morreu uma vez por todas, ele não está sofrendo continuamente. Ele não está sendo sacrificado continuamente. Então a palavra sacrifício aqui ela não é adequada para a compreensão do texto. É por isso que o Dr. Gerhard Hassel usa a palavra serviço contínuo. E o que é esse serviço contínuo? É justamente a disposição de Jesus estar no céu continuamente em nosso favor. Por quê? Porque nós precisamos dele continuamente. Hoje, quem sabe, nós recebemos de Cristo a proteção, a graça, a paz, o poder, o amor. Mas amanhã nós vamos precisar de novo. E depois de novo, porque nós somos dependentes dele. E é contra esse serviço contínuo que o diabo lança todos os seus ataques. Para que as pessoas não creiam e não experimentem o quê? O benefício da presença contínua de Cristo nas suas vidas. Agora, então esse texto ele traz várias expressões. E uma delas, que está incluída ali no verso 13, fala da transgressão assoladora. Essa é uma expressão que a gente não sabe bem o que ela significa, mas sabe que coisa boa, não é, né? É uma transgressão, ou seja, é a palavra onde na Bíblia mais pesada para a palavra pecado, é a transgressão, não é só aquele pecado da gente não conseguir se amar perfeitamente. Que existe uma dimensão do pecado que é a gente não consegue se amar perfeitamente. Agora, é diferente quando eu, com maldade no meu coração, planejo roubar tudo que vocês construíram, a economia de vocês, porque eu estou transgredindo. E essa transgressão vai fazer vocês passar fome, passar frio, não ter onde morar e morar na rua. Vocês estão entendendo como o pecado é pesado? É esse tipo de pecado que Daniel tá dizendo aqui. É a transgressão, é a rebelião contra Deus que causa desgraça no mundo. E quando Daniel vê essa desgraça ocorrendo no mundo, é assim que ele fica perplexo, né? E é o que a Bíblia diz, a transgressão que causa horror. É uma transgressão assoladora. Todo mundo fica triste, chateado. Se você estudar o capítulo 8 depois, é nesse capítulo que Daniel fica doente no final da visão. Ele tem a visão e chega no fim e ele fica doente. E ele diz assim, e não há quem entenda. Será que a gente vai conseguir entender? Mas vamos prosseguir. Então, essa atitude de transgressão, ela é a atitude de quem rompe com Deus, quem rouba a Deus e quem luta contra ele. E aqui temos a indicação que o chifre pequeno conduz o povo à rebelião contra Deus. Agora, quem está em rebelião contra Deus precisa do quê? Para ser salvo. Precisa se arrepender. Precisa ser transformado. Precisa ser redimido, precisa ser restaurado. E é justamente contra essa situação que Jesus Cristo se oferece como sacrifício para salvar. Para nos salvar de toda impureza, de toda transgressão, de todo pecado. E todo o povo de Deus necessita dessa expiação, porque todos são pecadores. É por isso que, por exemplo, Levítico 16, o verso 16, vai falar justamente isso. Que todo povo necessita de expiação para que possam ser purificados dos seus pecados e que vai também tratar em Levítico 16 da purificação do quê? Do próprio santuário. Que aí já vai fazer uma ponte com Daniel 8,14. O santuário vai ser purificado. Vamos prosseguir. Portanto, Daniel 8,13 descreve a condição do povo em rebeldia contra Deus por causa do chifre pequeno. E a desolação e a assolação é uma palavra que designa o horror psicológico que Daniel passou quando ele viu a obra do chifre pequeno. Quando Daniel percebeu essa obra e o que ela causava, ele se sentiu horrorizado. Por quê? Porque ele viu a devastação que advém do ataque contra o santuário. Quando você tira do povo a noção de que eles estão continuamente diante de Deus, diante de Cristo, e você substitui a Cristo por qualquer outra coisa, o caminho natural do povo é se afundar em pecado. E com certeza os resultados do pecado não são bonitos e não são gostosos. Muito pelo contrário. E é quando Daniel contempla isso que ele fica horrorizado. Assim também, Daniel contempla uma humanidade inteira transgredindo contra Deus e caminhando para o juízo final, onde serão condenados se não se arrependerem. Então a gente percebe que nós não estamos simplesmente vivendo como se nada estivesse acontecendo no mundo. Nós temos que ter ciência de que toda a história humana caminha para o juízo final. Não como uma forma de criar medo para que a gente sirva a Deus por medo do inferno, por vontade de recebermos uma boa recompensa. Não é nada disso. Nós temos que ter consciência de que é assim, nós caminhamos para o juízo final e tudo que hoje está escondido será tornado claro. É por isso que nós precisamos viver de forma fiel e também nos horrorizar diante do pecado. Para concluir, nós devemos nos espantar com o fato que o chifre pequeno deu origem a um falso sistema de culto, através do qual ele engana os homens, pisando o santuário, pisando o exército. E o termo santuário é um termo muito comum na Bíblia. Ele ocorre mais de 460 vezes no Antigo Testamento. Então, são muitas referências ao santuário. E ele pode designar muitas coisas. Ele pode designar aquele santuário que Deus estabeleceu na terra, no meio do povo, como ele pode designar o santuário celestial, onde Cristo habita na presença do Pai. De qualquer forma, em Daniel 8:13, o termo designa o mesmo santuário descrito em Hebreus 9:24. Abre lá a sua Bíblia, lá no Novo Testamento, Hebreus capítulo 9, verso 24. Depois nós vamos voltar a Daniel 8 de novo. Pode deixar marcado aí se quiser. Então, o livro de Hebreus, capítulo 9, verso 24, ele vai nos dizer algo que vai nos ajudar a identificar o santuário de Daniel 8, 14. Ele diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém, no próprio céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Jesus Cristo foi humilhado na terra, mas ele foi exaltado no céu. Foi humilhado pelos homens, mas é exaltado pelos anjos. Agora, uma das questões interessantes é a seguinte: em geral, quando se pensa no céu, se pensa no que é puro e não no que é contaminado, não é verdade? E é por isso que grande parte do ataque contra a doutrina adventista é a seguinte: no céu não tem nada contaminado. Como é que o santuário que deve ser purificado vai estar no céu? Vocês percebem que a gente tem que parar para pensar? Às vezes a gente ouve a pregação adventista e acha que ela está tudo bem, mas se parar para pensar, será que não tem alguma coisa errada nisso aí? Agora, olha o verso 23 de Hebreus 9. Aí você vai ter a resposta para essa pergunta. Então, Hebreus 9, verso 23 diz assim, olha: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu fossem purificadas através de sacrifícios, mas as coisas, as próprias coisas celestiais, com sacrifícios superiores. Presta atenção no que isso quer dizer. Como é que o santuário terrestre era purificado? Quando se matava o animal, pegava-se um pouco do sangue e aspergia lá sobre os móveis, sobre a cortina. Então, aquilo ali, a Bíblia diz que se fazia a purificação do santuário da terra. Agora, olha o que o autor de Hebreus no Novo Testamento está dizendo. Que lá naquele santuário era feito assim. Mas como é que as coisas celestiais têm que ser purificadas? Com sacrifícios superiores. Então, para purificar as coisas celestiais, não serve sangue de animal. Agora, a implicação disso é o quê? Que as coisas celestiais precisam ser purificadas. É isso que ele está dizendo. Que da mesma forma como se purificava ali na terra com sangue de animal, se purifica lá no céu com sangue de Jesus. E aí você começa a perceber que essa noção de que não tem nada no céu para ser purificado não é verdade. E outra, onde é que começou o pecado? No céu. Outra coisa, onde é que está registrado todo o pecado? No céu. Claro que tudo isso não torna o céu um lugar contaminado em qualquer sentido. Mas, de fato, ele precisa ser purificado. É exatamente isso que Jesus Cristo faz. Ele purifica o céu fazendo o quê? Pegando lá o nosso registro de pecado que está escrito lá e aplicando sobre aquele registro os benefícios da redenção. Então a nossa mentira, a nossa vaidade, a nossa maldade, a nossa malícia, nossas transgressões são apagadas pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Não é bonito? Agora sim, se a gente parar para pensar com superficialidade, a gente não chega nisso aqui não. Tem que se aprofundar, tem que querer estar envolvido com temas que nem sempre são os mais fáceis. Portanto, é óbvio que se fala na Bíblia da purificação do santuário celestial. É assim, por exemplo, volta lá para Daniel 8. Agora vamos, na verdade, abrir em Daniel 9. E vamos dar uma olhadinha no verso 24, que vai falar um pouco de um santuário que também fazia parte da profecia e que a Bíblia diz assim, olha. Estão falando da profecia do anjo Gabriel, né? O anjo fala assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa. Para fazer o quê? Para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Olha que interessante isso aqui. Primeiro que essa é uma profecia escrita 600 anos antes de Cristo e, em contornos gerais, ela significa o seguinte: que no tempo determinado, o Messias viria para fazer o quê? Cessar a transgressão. Que é justamente o quê? Se oferecer como sacrifício pelas transgressões, de forma que elas pudessem cessar, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão, mostrar que aquilo era verdade e fazer o quê? Ungir o santo dos santos. Essa expressão santo dos santos, ela é equivalente à expressão santuário, então que mostra o seguinte, que ao Jesus terminar a sua obra na terra, ele vence a morte e ele vai fazer o quê? Ungir o santuário celestial. É assim, por exemplo, que quando Deus deu a ordem para Salomão fazer o santuário, só tinha duas vezes que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. É na inauguração do santuário e no dia da expiação. É exatamente isso que Jesus faz. Quando Jesus vai ungir o santuário, ele unge o santuário por completo, inclusive o santíssimo. Depois ele sai, cumpre toda a parte, designava o serviço de todos os dias, e no fim ele fazia uma obra especial. Justamente foi isso que Jesus cumpriu. Ele morre, vence a morte, sobe ao céu, unge o santuário, e agora, no período da história, conduz essa história até o final, quando o santuário seria purificado. Percebe que a gente vai chegar em alguns pontos importantes com essa discussão toda. Agora, Daniel 9:24, portanto, fala do santuário que é ungido pelo Messias no céu. E é esse mesmo santuário do qual o profeta fala no capítulo 8, verso 13. É exatamente o mesmo santuário, ele está exatamente dentro do mesmo contexto. É por isso que nós podemos dizer que a purificação que Jesus faz e quer fazer envolve as próprias coisas celestiais. É por isso, por exemplo, que a Bíblia diz assim, olha, ora, o essencial das coisas que nós temos dito é que nós temos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade no céu como ministro do verdadeiro santuário que o Senhor erigiu, não o homem. Hebreus 8, versos 1 e 2. É exatamente por isso que nós podemos seguir o nosso sumo sacerdote pela fé que no céu intercede por nós e realiza a nossa salvação, atualiza a nossa salvação e reconduz a nossa salvação. Cada vez que nós oramos, cada vez que nós pedimos perdão a Ele, é lá no santuário do céu que Ele adquire para nós o perdão e a redenção, o apagamento de todos os pecados, para que a gente esteja pronto para o dia da morte ou para o dia da volta de Jesus. E esse serviço ele acontece continuamente, nunca acaba. Se você acordar 4 horas da manhã para orar, Ele está pronto para ouvir. 24 horas por dia, 7 dias por semana, Cristo está no santuário em nosso favor. Para nos salvar, para nos abençoar, para nos ajudar em todos os momentos. Agora, portanto, o termo santuário, ele também está, de alguma forma, relacionado com o adjetivo santo que veio um pouquinho atrás no verso 13. O que indica que esse ataque contra o santuário que o chifre pequeno faz também é um ataque contra as pessoas que amam a Deus. Dessa forma, os perseguidos pelos poderes políticos, religiosos, que muitas vezes usam o nome de Deus para perseguir o povo de Deus, é essa situação que faz com que Deus venha julgar todas as coisas. Porque muitas igrejas pegaram a Bíblia na mão e começaram a fazer o quê? Matar as pessoas, roubar as pessoas, roubar as terras, querer influenciar politicamente. Não foi isso que a Igreja Católica fez durante séculos? E essa situação faz com que Deus já estabeleça. Vai haver um julgamento. Todos serão julgados. Assim, quando os santos são atacados pelo chifre pequeno, eles devem se lembrar de que a destruição final de todo o poder que os oprime está garantida. Olha só Daniel 12, verso 7. Como que vai terminar o livro de Daniel praticamente? Finalzinho ali, um dos últimos versos. Um texto bonito para a gente pensar também. Aí a Bíblia diz assim: ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Essa passagem tem uma frase lindíssima, muito interessante, né? Presta atenção. Quando acabar a destruição do poder do povo santo. Vocês se sentem sem poder para mudar as circunstâncias? Circunstâncias da saúde, da família, da vida. A vida não é o que nós gostaríamos que ela fosse. Só que a gente tem que enfrentar essa vida da perspectiva espiritual. E ainda que o mundo não nos obedeça e nunca vai nos obedecer, nós temos que entender que através da aproximação de Deus, a nossa falta de poder vai sendo destruída. Porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Então Deus vai destruindo essa falta de poder e Ele vai nos enchendo de poder. Claro que esse poder é o poder o quê? É o poder do amor. É o poder de perseverar mesmo em meio a lutas e dificuldades. É o poder de dizer igual Paulo, quando sou fraco, então sou forte. Não é que a gente não vai ter dificuldades e fraquezas. É que no meio das fraquezas nós seremos fortes. E é assim que Deus vai trabalhando com a gente. E a nossa falta de poder vai sendo destruída. E quando isso se cumprir de forma plena, então toda a visão de Daniel vai se cumprir. E como é que o livro de Daniel termina? Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois te levantarás no fim dos dias para receber a tua herança. Esse é o último verso do livro de Daniel. Agora a gente tem algumas coisas para pensar ainda, que são importantes dentro desse contexto. Bom, o texto de Daniel 8:13 fala que o chifre pequeno pisa o santuário e o exército. O exército significa também uma indicação do povo de Deus. E esse ataque do chifre pequeno contra o povo, ele sempre foi verdadeiro e ele infelizmente continua sendo verdadeiro. Basta a gente lembrar que não faz muito tempo que acabou, por exemplo, a Santa Inquisição. E de santa não tinha nada, né? Então a existência de uma estrutura para condenar as pessoas, para matar, para torturar, para oprimir, em nome de Deus, ela é o cumprimento profético radical. E é por isso que o anjo pergunta para o outro, até quando? Agora, quando a gente ouve essa pergunta, até quando? A gente pensa mais no processo até o fim do que no fim desse processo. Agora, o texto hebraico em especial, ele foca a nossa atenção no fim desse período. Até a gente chegar nessa purificação do santuário, vai ter muita guerra, muito sofrimento, muita tristeza, etc. e tal. Mas vai chegar um momento, é isso que o texto diz, que Deus vai agir e ele vai começar a fazer o quê? A etapa final da salvação, é a purificação do santuário. Esse período está no futuro. É exatamente isso que diz. Por isso, por exemplo, que em Daniel 8, a Bíblia diz assim: a visão se refere a dias ainda muito distantes. Daniel escreveu tudo isso aqui no final, vamos pensar assim, no final do sexto século antes de Cristo, ano 500 e pouco antes de Cristo. Então, já para ele estava longe, né? Mas e para nós? Será que está tão longe assim? Daniel viu e falou assim: ó, isso aí está longe, longe, longe, longe. Mas para nós, quem sabe, não está tão longe. O anjo indica um período que a gente conhece de ouvir falar, mas não sabe bem o que significa. 2.300 tardes e manhãs. Esse período, ele trata exatamente da mesma ordem de Gênesis 1. E Deus ia criando os dias e ele falava assim, e houve tarde e manhã. Então, uma tarde e uma manhã é um dia. Então, 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias. Agora, 2.300 dias, quantos anos dá? 365 por ano. Se fosse pensar em dias literais, daria meia dúzia de anos. Agora, o que Deus está falando aqui não se cumpre em 10 anos, não. Isso aqui se cumpriu durante séculos, como o irmão falou aqui. 2.300 anos. 2.300 anos de sofrimento. É muita coisa ou é pouca coisa? É muita coisa. É por isso que quando Daniel olha para isso, ele fica apavorado. Ele fica doente. Ele só não morre porque Deus tem misericórdia. Porque é pesado, é difícil. E Daniel indica que esse período, ele começa lá onde ele estava vivendo. E Daniel, quando teve a visão do capítulo 8, vivia sob o Império Persa. Então, ou seja, o começo desses 2.300 anos começa no Império Persa. E quando você faz a conta até lá na frente, você vai chegar até o século XIX, 1844. Essa é uma conta fantástica. Só que assim, para Daniel estava muito longe, mas para a gente já faz tempo que passou, né? Faz tempo que passou o ano de 1844. Agora, o que será que isso indica, então? Antes da gente dizer o que isso significa, nós precisamos ver que isso é um cumprimento impressionante de uma profecia muito pesada. Nós chegamos a 1844, um tempo onde já havia passado o Império Grego, o Império Romano, a supremacia papal, de forma que tudo isso deixou de ser profecia em Daniel 8 para se tornar a realidade da humanidade, a história da humanidade. Daniel viu lá atrás um bode brigando com um carneiro, um chifre pequeno, que para ele não sabia o que significava. Mas o anjo Gabriel explicou e nós sabemos. É o quê? É o Império Grego que vai vir destruir o Império Persa. Depois do Império Persa vem o Império Romano. Depois do Império Romano vem um império, entre aspas, cristão, que vai matar em nome de Deus. E quando chegar no fim do século XIX, Deus vai restaurar o santuário. Deus vai restaurar. Deus vai purificar em preparação para os eventos finais da história do mundo, até a volta de Jesus. É por isso que depois de 1844, Jesus pode voltar a qualquer momento. A gente não sabe, ele que sabe. E é óbvio que, como Ellen White diz, as decisões de Deus não conhecem nem tardança, nem atraso. Deus vai fazer as coisas na hora certa, no tempo certo. Mas ele nos mostra a sua verdade através da profecia. A profecia olhava para o futuro, mas hoje nós olhamos para o passado. E assim é que a resposta de Daniel 8,14 a tudo isso é: tenham certeza de que Deus vai agir para purificar, para destruir a obra do pecado e para nos usar, para também ajudar as pessoas a entender tudo isso, que não é nada fácil. E assim, nós vamos pregar o Evangelho. E a Bíblia diz, quando a gente pregar o Evangelho no mundo inteiro, então virá o fim. É assim que a Bíblia diz. A resposta do anjo a todo esse horror causado pelo chifre pequeno em Daniel 8 é a purificação do santuário. Purificação pode significar ser limpo, purificado, justificado, restaurado. E esse é um termo enigmático. O que significa isso? Ainda mais falando do santuário do céu. Agora, uma coisa é certa. É uma real limpeza, é uma vindicação, é uma obra de juízo e de justiça. E o termo como um todo se refere ao santuário celestial, onde todas essas coisas estão acontecendo. Assim, purificação, correção, justificação sobre a obra de Cristo no santuário vai ocorrendo enquanto a gente prega o Evangelho para testemunho de todas as nações. O ataque do chifre pequeno é contra o santuário, contra o exército, contra as estrelas, contra o príncipe, contra o ministério e contra a verdade. Mas nós podemos dizer que o chifre pequeno não vai prevalecer contra a obra de Jesus. O chifre pequeno vai ser quebrado sem a ajuda de mãos humanas. E é por isso que nós podemos nos alegrar e sabermos que nós não precisamos fazer justiça com as próprias mãos, mas esperar, porque a justiça pertence a Deus. Para terminar, desde o final do século XIX, nós adentramos na última fase da obra de Cristo em nosso favor. como cumprimento antitípico do que era realizado no santuário terrestre em Levítico 16. Em Daniel, o grandioso ponto culminante da obra de salvação adquire proporções cósmicas enormes. Lembra que lá no santuário de Israel, todo o juízo ele era localizado, só tratava com a tribo de Israel, com o povo de Israel. Em Daniel, essa obra ela é estendida para o mundo inteiro. É uma obra enorme e nos coloca diante dos momentos nos quais Cristo retornará para destruir o diabo, o pecado, os pecadores impenitentes, o chifre pequeno, a Babilônia e dar a salvação eterna aos que creram na sua palavra. Amém? Sabe, irmãos, pregar esse tema não é nada fácil, eu creio que ouvir também não seja, mas se a gente se dedicar à palavra de Deus, a gente vai poder entender. Possivelmente vocês tenham dúvidas sobre esses assuntos, eu acho que quem não tem, né? São assuntos grandes, complicados, mas no meio dessas imagens radicais, difíceis, complicadas, nós podemos tirar ensinamentos maravilhosos que são profundamente verdadeiros. Pregar essa mensagem não é fácil, porque existem tantas outras mensagens mais simples, entre aspas, mais gostosas das pessoas ouvirem. É muito melhor ouvir falar de amor, de família, de trabalho missionário, de coisas mais simples do que chifre, purificação do céu e todas essas imagens complicadas, difíceis e tal. Mas olha que coisa interessante. Durante muito tempo, a Bíblia, eu vou terminar dois minutinhos, a Bíblia foi posse da Igreja Católica Romana. E um dos maiores motivos de alguém acreditar na Bíblia é a existência da Igreja Católica Romana. Por quê? Porque é a igreja que cumpre a profecia. É o chifre pequeno, é a besta do Apocalipse, é a Babilônia e etc. Agora, se tivesse escrito isso com todas as letras, a gente teria a Bíblia? Não teria. Então, para Deus preservar a verdade até chegar na gente, até chegar no ponto de o pessoal começar a traduzir a Bíblia fora do latim e botar na mão do povo, tudo tinha que estar o quê? Em símbolos. Porque se não tivesse em símbolo, com certeza esse livro teria sido destruído. Deus é sábio, então claro, as imagens são difíceis de entender, mas elas são possíveis de entender. E é assim que o Espírito Santo nos guia na verdade. Essa verdade não é simplesmente que a Igreja Católica não presta, então os católicos não prestam. Não. O que a Bíblia diz? Sai dela, povo meu. Muita gente lá na Babilônia, na Igreja Católica, é amada por Deus. E quem sabe alguém que estava lá hoje está aqui. Então a gente não pode julgar nada nem ninguém. Esse não é o propósito da profecia. O propósito da profecia é fazer a gente entender por que a realidade é como é. Por quê? Porque vão usar o nome de Deus contra Deus. Agora, o verdadeiro Deus é maior. Vai destruir a obra do diabo, do pecado e da mentira. E todos aqueles que forem sinceros vão desfrutar da presença contínua de Jesus, de todos os benefícios do santuário celestial, e estarão purificados e prontos para ver Jesus voltar. Amém? Amém? Amém. Vamos levantar e vamos orar. Oremos então. Deus eterno e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela tua palavra, Pai. A sua palavra não é fácil para nós, Pai. Símbolos, imagens, dinâmicas, complicadas. Mas obrigado pelo Espírito Santo que nos guia na verdade, Pai. Nós queremos usar bem a tua verdade de forma a pregá-la e vivê-la. E assim que o Senhor nos use para isso e que muitos sejam esclarecidos com a mensagem de Daniel 8:14, Pai. Purifica o nosso coração, destrói o pecado da nossa vida, Pai. E nos faça felizes e fiéis desde agora e para sempre. Até o dia da nossa morte. E se não vamos morrer, até o dia da volta de Jesus. Cuida de cada um aqui, das famílias, vida financeira, vida espiritual, acima de tudo. E assim que sejamos felizes e fiéis para louvar o teu nome para sempre, em nome de Jesus. Amém.